Não existe nada completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo no primeiro episódio do Antes do Infinito, este pequeno espaço no ponteiro em que a gente surta com viagem no tempo. Nessa primeira conversa, a gente vai falar sobre as formas de viajar no tempo, então a gente planejou uma lista aí baseada em várias obras, tanto de cinema, como de séries, de livros, HQs, para descobrir quais as formas que tem que a gente pode viajar no tempo ou se a gente pode. Lembrando que os filmes que a gente falou aqui, alguns estão nas listas de filmes sobre viagem no tempo lá no site www.vigilianerd.com.br. Alguns filmes comentados não estão nas listas, algumas séries também que a gente comenta também não está nas listas no site, mas em breve estarão e também vão ser amplamente absorvidos aqui pelo nosso podcast, que tem a premissa de falar sobre a coisa mais importante da nossa vida, o tempo. Então fique com a gente, não caia em nenhuma maldição e tenha uma boa viagem. É isso mesmo, você pode ter caído em alguma maldição, pode ter feito mal a alguém, ou o mundo vai te ensinar a ser uma pessoa legal com os outros, que é o que acontece no primeiro item da nossa lista de como você pode viajar no tempo. Nesse caso, pode não ser uma escolha sua, e sim o universo dizendo que você tem um destino. E assim como o nosso ídolo Bill Murray em O Feitiço do Tempo, de 1993, um filme que ainda hoje é tido como modelo e inspira muitas obras que a gente vê aí hoje, até hoje, né? Obras como O Triângulo do Medo, de 2009, ou ainda o bastante bacana No Limite do Amanhã, de 2014. E A Morte Te Dá Parabéns, de 2017, que é um terror, né? Já gerou outras séries como Boneca Russa, de 2009, e também sequências, né? Esse é o nosso famoso Time Loop. Explicando um pouquinho como é que funciona, vocês vão repetir o dia até que aprenda a lição ou que o universo acha que você salvou a vida de alguém com precisão, salvou o planeta, ou ainda escapar de um assassino serial que é você mesmo. Então, essas coisas que viagem no tempo nos permite, né? Lembrando também que se a gente não comentar algum filme e a gente pular esse filme e você queira nos lembrar, você pode chamar a gente no podcast @vigilianerd.com.br ou chamar a gente nas redes sociais e dar aquele toquezinho, porque é muita obra e às vezes a gente nem sabe que existe uma obra, né? Então, tem filmes aí que a gente já viu na Netflix, alguns filmes mais... de repente nem vale comentar de tão básico que é, mas se você acha que pode falar com nós sobre isso, fica o recado aí, a gente convida você para participar do nosso podcast muito em breve, nos próximos episódios. No item 2 da nossa lista está a famigerada Fenda do Espaço-Tempo, como em Nimitz, De Volta do Inferno, de 1980, que eu ainda prefiro o nome original, The Final Countdown. Fica aí o recado musical também. Nessa forma de viajar no tempo, você não fez nada de errado, nem tem nenhuma penitência para pagar. Simplesmente estava errado, no lugar errado e na hora errada. E essa é uma das formas que a gente diz que é possível de viajar no tempo. Mas a gente vai falar sobre as formas possíveis de viagem no tempo no próximo episódio. Fique ligado, que em breve está aí batendo também no seu ponteiro, no seu relógio. E aí a gente vai para buracos de minhoca, buracos negros, fendas quânticas, e aí a gente vai para filmes que nem eu falei, Nimitz, um que a gente gosta bastante, que é o Interestelar, que trata dessa forma um pouquinho romântica, mas ainda assim é visto como com bons olhos pela ciência, porque ele tentou ser, vamos dizer assim, cientificamente correto. Até um pedaço que o nosso Christopher Nolan criou lá em 2014. Mudando o clima de ficção científica ciência, a gente vai para Kate e Leopold, de 2001, onde o nosso Wolverine, Hugh Jackman, é um lord inglês do século XIX, é dragado em uma fenda e vai se apaixonar pela Meg Ryan no século XXI. Falando em romance, tenho que enfatizar aqui um dos meus filmes preferidos de viagem no tempo, que abre o terceiro item da lista de como viajar no tempo, que é Viagem pelo Pensamento, que os coaches quânticos piram. Então coloque o seu mindset no que você quiser e tudo será possível. E é dessa forma que Christopher Reeve viajou pelo tempo pela segunda vez na sua carreira, no clássico Em Algum Lugar do Passado, de 1980. Simplesmente impecável obra de Jeanneau Svark, com um dos maiores plot twists da época. É um filme que merece um episódio para chamar de seu. Lembrando que Somewhere in Time, no original, também gerou várias obras aí na nossa cultura. Saindo dos anos 80 e vindo para o nosso atual presente, 2020, temos um filme italiano chamado 18 Presentes, onde acompanhamos a vida de Ana, que no auge da aborrecência vai parar no passado e tem um reencontro que vai gerar aquele paradoxo de Bootstrap que todos os fãs de Dark adoram. Sem nada de tecnologia e piração ficção científica, esse filme, assim como Em Algum Lugar do Passado, pode lhe levar às lágrimas. Falando em pensamento, vamos para as controversas regressões. E no mundo nerd geek, uma das mais famosas é a regressão de Kitty Pryde nos quadrinhos ou Wolverine nos cinemas em Dias de um Futuro Esquecido, dos X-Men. É a ideia do Chris Claremont e John Byrne, de 81, que também, assim como as ideias originais, geram várias obras diluídas através do tempo, mas isso aí é um papo para outro dia. E aqui a gente entra numa subdivisão, ou seria uma novo item na nossa lista, que são superpoderes, e aí vem todo o espectro dos super-heróis, super-vilões e coisas do gênero. Assim como no caso da Kitty Pryde, o professor Xavier, com o seu poder mental, usufruiu desse poder para fazer ela regredir a mente dela no tempo. E aí a gente tem, por exemplo, Flash, que é através da velocidade, que a gente vai conversar também sobre a velocidade mais pra frente, que é uma das maneiras viáveis de viagem no tempo. Assim também como em Doutor Estranho, que utiliza um artefato cósmico, um artefato místico, e nos filmes da Marvel, como em Ultimato, que utiliza o universo quântico, universo subatômico, e aí gera várias divisões, com superpoder vindo de acidente científico, artefatos cósmicos e genética, no caso dos X-Men. E também, falando de genética, a gente lembra daquele lindo filme chamado Questão de Tempo, de 2013, com a Rachel McAdams, que, veja bem, também está em Doutor Estranho, e também está em Te Amarei Para Sempre, um filme em que o Eric Bana é um bibliotecário que na genética dele permite ele viajar no tempo. Questão de Tempo é um filme muito bacana, assista esse filme, e já Te Amarei Para Sempre não recomendo, mas já como está na nossa lista aqui, a gente tem que falar. A gente também tem Deadpool 2, que também tem viagem no tempo, e um dos personagens que mais viaja no tempo também, que é o nosso Cable, né? Com toda a família aí de viajantes no tempo. Na quarta posição, e como eu já mencionei, o artefato cósmico de Doutor Estranho, ou uma joia no infinito, ou um olho de Agamotto, temos os artefatos místicos. Só isso sem superpoder. Como na série Outlander, dos livros da Diana Gabaldon, onde uma rocha mística transporta as pessoas pelo tempo, em muitas aventuras e muito romance. Então a gente vê aí que, mais uma vez, romance e viagem no tempo estão ligados, porque a gente quer resolver os nossos problemas amorosos, poder retornar para a pessoa amada ou a pessoa que morre de alguma forma, e viagem no tempo é a única forma disso. Pedras místicas também são recorrentes, como em Agents of S.H.I.E.L.D., que utiliza para os nossos agentes viajarem no tempo. E artefatos místicos são bastante conhecidos aí em toda a fantasia. E uma das obras mais conhecidas é o Harry Potter. Se você lembra de algum artefato que pode fazer você viajar no tempo, manda para nós que a gente vai atrás disso e vai conversar aqui nos próximos episódios. Antes da mais óbvia e da mais conhecida forma de viajar no tempo, eu tomei a liberdade de criar a minha própria categoria de viagem no tempo, que se chama Quem Se Importa. É que a viagem acontece, não importa como, as pessoas simplesmente fazem a viagem, não é dito nada, e se é por algum problema climático, como um filme que tem aí recente chamado Durante a Tormenta. Tem outros filmes aí também, como Perguntas Frequentes sobre Viagem no Tempo, de 2009. Um aclamado filme chamado Exterminador do Futuro. O filme chamado A Pista, de 1962, que é a inspiração para 12 Macacos. E tudo que 12 Macacos nos leva a mais recorrente forma de viajar no tempo, que é Máquina do Tempo. Tudo começou em 1895, quando foi publicado e, claro, obviamente, escrito por H.G. Wells, o livro chamado A Máquina do Tempo, que logo mais nos anos 60 e 2002 surgiram os filmes A Máquina do Tempo. E aí temos o precedente para um dos melhores filmes de viagem no tempo, que se chama Um Século em 43 Minutos, de 1979. Esse também merece um episódio para chamar de seu, porque tem muitas nuances que até hoje podem repercutir na nossa cultura, no nosso mundo, nosso modo de viver. E aí a gente vai para o mais conhecido de todos, De Volta para o Futuro, trilogia do nosso aclamado Robert Zemeckis, um filme aí dos anos 80 e 85, que trouxe a cultura pop nerd, o tema, de uma forma que até hoje é referência em todos os sentidos, desde skate de voador, desde tênis que se amarra sozinho. O DeLorean, né, marca na cultura hoje de uma forma que tem até um documentário na Netflix aí que fala só sobre a obra do Zemeckis, com o nosso Michael J. Fox, Marty McFly, todo mundo lembra do Doc Brown, do nosso Christopher Lloyd, Biff e todos os personagens que a gente adora de Volta ao Futuro, que foi muito legal e tá aí pra gente assistir quantas vezes a gente quiser. E também, com certeza, teremos um episódio para chamar de nosso aqui, De Volta para o Futuro, uma das obras supremas de viagem no tempo. E aí a gente vai para algumas obras tipo Predestinado, que usa Máquina do Tempo, que é uma piração. 12 Macacos, como eu já falei, também tem a série de 12 Macacos. Tem Primer, que é um filme bem calcado na realidade também. A gente tem Deja Vu, Crimes Temporais, que é um filme de explodir cabeça. O nossa trilogia agora, né, Bill e Ted, nossos malucos viajantes do tempo, que tem que fazer o tema de casa de história e a única forma que eles descobrem para aprender é viajando no tempo. E aí a gente tem os projetos. Projeto Filadélfia, de 84. Projeto Almanaque, de 2015. Looper, um filme bem bacana, de 2012. E aí tem uns nem tão legais assim, como Synchronicity, de 2015, um filme totalmente esquecível. Um filme de comédia bacaninha, A Ressaca, de 2010, ou como a gente no original, Hot Tub Time Machine, que no original seria como a banheira que viaja no tempo. E também um filme de 2003 do Richard Donner, chamado Linha do Tempo, muito bacaninha, uma aventura 100%, que vale a pena conferir também. Máquina do Tempo, então, nosso item supremo de viagem no tempo, forma mais conhecida, mas não poderia deixar aqui uma menção honrosa para uma série de filmes do início dos anos 2000, mais precisamente três filmes que geraram até sequências, como Donnie Darko, de 2001, Camisa de Força, de 2005, e Efeito Borboleta, de 2004, que a gente tem uma espécie de viagem no tempo ali, mas uma piração, coisas da nossa cabeça. Além disso, temos muitos filmes aí para comentar, mas gostaria de deixar um recadinho aqui para séries. Tem muita série de viagem no tempo, tem Dark, que a gente adora, Flash, Legends of Tomorrow, Doctor Who aí, mais de 50 anos de viagem no tempo, Sarah Connor Chronicles, que tá aí já no nosso Terminator, Umbrella Academy, Future Man, 112263. Essa série é muito legal, série baseada no livro de Stephen King. Tem o nosso review lá no site da Vigília Nerd. Como já falei, Agents of S.H.I.E.L.D., Ministério do Tempo, Continuum. A gente tem o anime Steins Gate, a série chamada Being Erica, Life on Mars, sem algumas bem antigas como Túnel do Tempo, Voyagers, e para acabar esse papo aqui de hoje, eu não poderia deixar de mencionar uma série, uma obra, quadrinhos, desenho, anime, série, filmes, tudo. E muita coisa dessas também começou, e muitas coisas das nossas tecnologias que a gente tem hoje, começou com Star Trek. E isso está intimamente ligado com o próximo episódio, então fique ligado aí e ouça uma palhinha do próximo episódio. Então, se tu pudesse entrar, propriamente dito, no buraco negro, por alguns instantes tu veria a eternidade, porque o tempo pararia. Sim. Certo? Nossa, que louco. Mas o problema é o seguinte, tá, e quem é que vai sobreviver a isso? Porque quando tu chegar perto do buraco negro, tu vai sofrer o efeito espaguete. Frase inicial, Paulo Coelho. Roteiro, produção e apresentação, Ederson Nunes. Técnica, Echo Studio. Os links e menções do episódio estão no post desse episódio em www.vigilianerd.com.br. O Antes do Infinito é uma produção da Vigília Nerd. Deixe seu comentário, crítica, sugestão em nossas redes sociais, @VigíliaNerd. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.